Torre Salvador, boa noite, Sanair 6284, ponto de operação. Está autorizado, a linha de decolar, 1209-6209. Livre a linha de decolar, 6224. É 224, decola os 50, controle 1 no 9 decimal 8. 9-8, vento, boa. Álvaro, boa noite, é Portugal 019, Fuselo, XLS, Runway 10. Roger, Portugal 019, check landing gear and clear to land Runway 10, wind is 120 degrees, 6 knots. Clear to land Runway 10, Portugal 019. Confirm clear to land, Airport Hotel 019. Clear to land, check all any gears. Wind is 100 degrees, 8 knots. Southern lock, clear to land, Airport Hotel 019. On the ground at 5-5, call now 129 and leaving to the right. 129 and leaving to the right, Airport Portugal 019. Torre Salvador, boa noite, papapapá, Charlie Mike Papá, estabilizando o localizer, pistão no zero. Sente o Charlie Mike Papá, continua a aproximação, vai pousar no zero? Afirmativo, no zero, Charlie Mike Papá. Ok, repórter tem checado, sinal no zero. Pois não, tem checado, mas não. aproximação do Alter Mark, trem baixado e checado, Charlie Mike Papa. Livre pouso, Papa, pista 10, vento 100 graus, 89. Livre pouso, Charlie Mike Papa. Aproximador, boa noite, CNR 62, passando a marca 2 de baixo trabalho. Excelente, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. 62. Charlie Mike Papa, sala 02, direito 129, senhor. Direito 129, uma boa noite, Charlie Mike Papa. Ciente, mantém a posição. Ciente, mantém. Sou Salvador, boa noite, 63600, está 12 milhas de terra, está já trabalhando. Ciente, 3600, continua a aproximação, vai ter direção de pouso. Fia 212, confirma o livre pouso, 100 graus, 8 mais. Livre pouso, 210, né? Fia 212. 2, solo 04, direita, 219 só. Livre pouso, 100 graus, 109. Livre pouso, 990, após a passagem da aeronave, o total pode alinhar de maçã? Total 9908 autorizado, né, Matheus Luzé? Alinha maçã em total. Solo 07, direito, 29 só. 29, obrigado, boa noite. Você está autorizado a decolar, vento 100 graus, 8 lances. Livre decolagem para o total. Salvador, boa noite, azul 4107. 4107, continua a aproximação, reporte de trem checado, final 0. Reportará. Machado travado, azul 4107. Azul 07, vento 100 graus, 8 nós. Livre pouso, azul 4107. Total, decola 08, controle 1 no 9.8. 798, boa. 4107, solo 12, direita, 121, decimal 9. 219, direita, 24, 310. 5-2 Eco da Torre. Tá 3-1-5-2, escuta a Torre, Salvador. Tá 3-0 teste checado, boa. Aqui 3-1, Liverpool, Ventura 00 graus, 8 9. Aqui é Liverpool. Salvador, boa noite, qual 905? 805, continua a aproximação, aguarde a localização de pouso 1. 905, no seu aguarde. Um 52, solo 31 no direito, 29 solo. Direita 219, tá 3152, boa noite. Livre pouso, gol 105? Sim, ativo, livre pouso, 100 graus, 100 mais, 805. Livre pouso, pista 10, gol 1805. estabilizando o ILS. Sim, a continua, aproximação, a autorização e pouso, mesmo. Aguardando. 805, solos 35, direita, 121, em cima ao 9. Tá livre pouso pro 06? Negativo, vento 1 no 00 graus, 8 horas, livre pouso. Livre pouso. Corre, Barante Coromeia, 43, passou Dona Batista. Continua a aproximação, guardando autorização de pouso, 643. Guardando, 606, solos 39, direito, 219, solos. 219. 443, cheque 3, autorizado pouso, vem um turno 00 graus, 8 nós. Ele pouso, você tá voando, 643. Leco 3, solo aos 4 3 direito, 2 1 solo.